O Ministério Público de Minas Gerais celebrou o acordo nesta terça-feira, 18 de dezembro, com o município de Belo Horizonte, com a BH Trans e com o Instituto Abolicionista Animal para regularizar a situação dos veículos de tração animal que circulam na capital. Por meio do termo, a BH Trans obriga-se a convocar esses veículos ao licenciamento no prazo de 6 meses para que sejam vistoriados, registrados, emplacados e autorizados à circulação. Já o município assumiu o compromisso de realizar, por meio da Guarda Municipal, ações permanentes para fiscalizá-los quanto ao cumprimento das normas específicas para a circulação, a disponibilizar estrutura adequada e suficiente para o bom andamento dos trabalhos da Gerência de Defesa dos Animais, a convocar os donos dos cavalos utilizados em tração de veículos ao registro no prazo de 3 meses, a vermifugar e a vacinar os animais apreendidos, entre outras obrigações. Os procedimentos de manejo, transporte e guarda que assegurem o bem-estar dos animais apreendidos também deverão ser observados de modo a não expor os cavalos a estresse ou a sofrimento desnecessário. Para colocar o plano em ação, o município receberá do Ministério Público valores oriundos de recolhimento de multas ambientais. A coordenadora estadual de defesa da fauna, promotora de justiça Luciana Imaculada, comentou sobre a importância do acordo. Ele nos dá uma expectativa, né, de que o município vai cumprir a Lei 10.119, a Lei Municipal 10.119, que estabelece, né, condições para a circulação de veículos de tração animal no município de Belo Horizonte. Né. A ciência específica, né, referente ao bem-estar de cavalos, ela nos orienta que esses animais, eles não são feitos para circular em meio urbano. Né, são animais adaptados ao meio rural. Então, o sofrimento dos animais no meio urbano é muito grande. Então, a nossa expectativa sob esse ponto de vista, né, que haja uma melhoria, né, nas condições de bem-estar dos cavalos, né, inibindo-se maus tratos, né, por pessoas que utilizem de forma irregular, né, mas também nós vislumbramos a possibilidade de melhorias no trânsito de Belo Horizonte, né, já que as carroças impactam negativamente esse trânsito, e também nós temos uma expectativa de que haja mais segurança para a saúde dos próprios seres humanos, né, já que os cavalos, eles compartilham conosco algumas doenças importantes, né, conhecidas como zoonoses. Para a médica veterinária Bárbara Golobeff, que há mais de 30 anos trabalha com cavalos, o acordo é um marco histórico na luta pela defesa dos animais em Belo Horizonte. Essa data de hoje é de extrema importância, porque é a primeira coleta de frutos, é a primeira colheita de um processo que vem de longa data. Tem mais de 30 anos que a sociedade está clamando por ações contra maus tratos de cavalos e também, de forma consequência direta, uma melhoria de vida para os carroceiros também, uma ação social. O descumprimento do acordo pode gerar multa de R$ 1.000 por dia de atraso. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Lucas Balbino.